corria lento no meio do Egito, em um cesto de junco estava Moisés. Apenas um menino, mas para o grande Deus era aquele que havia de libertar o povo seu. Vai, Moisés, o tempo já chegou. Você cresceu e não é filho de Faraó. Olha só, meu povo a sofrer, e este povo precisa de você. Ordena, vá em frente, eu te ajudarei a vencer. Diga para Faraó libertar o povo meu. Este povo tem um Deus, e este grande Deus sou eu. Muitas pragas vou mandar, o Egito vai sofrer, mas com o meu povo hebreu nada vai acontecer. Mas os filhos dos hebreus, nenhum havia morrido. Houve outra grande praga no meio dos animais, até que Faraó gritou: Moisés, pega seu povo e vai. Vai, Moisés, com seu povo vencedor, no deserto ou no mar, quem te guarda é o grande eu sou. Foi atrás, chegando no mar vermelho. Depois que o povo atravessou, o grande Deus falou: Faraó e seu exército nunca mais, nunca mais, nunca mais. Faraó com seu exército nunca mais. Vai, Moisés, com seu povo vencedor, de guarda é o grande eu sou.